O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Vixe, Mari Guaraci! Sozinha chegou! Batom gosto de fruta que deixa atinar minha boca. Ai que coisa louca, eu gostei daquele beijo cheio de desejo. DJ Josia! No teu corpo quente, aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Quero outra vez contigo. O Flamengo arrastou o feminino também, mas deitar na tua. Irmão, pelo amor de Deus. Agora te ver sorrindo. Flamengo assim. Dizendo que me ama. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Agora. Mas é legal demais fazer amor. Bruno, mas grande Bruno, parceiro do José de Vestes Carnavais, fala com o Mentima lá de Cutijuba, aí com a gente, vem Brunão, abraçando você, vai ver Brunão, vai ver. DJ, batom gosto de fruta, que deixaste na minha boca. Ai que coisa louca, dona da noite, aquele beijo. Desejo, me sente tão envolvente. E a mão nos carros, no teu corpo quente. E aí, André? Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Quero outra vez contigo, deitar na tua cama. Acorda te ver sorrindo, dizendo que me ama. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Nas areias do teu mar escrevi esta canção. Qualquer dia desses volto pra te ver, Maranhão. Que emoção. Petinho, parceiro de Velas Carnavais aí com a gente. Vem, Petinho. Um abraço pra ti, meu irmão. Olha o Curral do Diel, meu irmão. Com muitas novidades. Hoje já encontra aí no Curral do Diel. Vamos apertar. O Igor do Bascão, lá do Bascão Saudade, e a primeira dama Dani, aí a proprietária do Bascão. Vamos lá, Silva da Marambá, hein, Silva? Agora. Qualquer dia desses volto pra te ver, Maranhão. Que emoção. São Luís, onde vivi minha primeira paixão. Vou te buscar no Carimbó da Sós. Vou viver a vida inteira a Jamaica. Olha aí, gente, Josinha já fechadão aí. O NPET 91. É verdade, viu? O NPET 91 já com Josinha. Aqui com a nossa carroça nacional. Loucura, sem me mexe no bebê. Oh, oh, oh, oh. já ouvi falar desta minha canção. Temos para eu não me encontrar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, pra mim não tinha igual, batendo aquele papo informal. Tinha os olhos verdes, era uma tentação, chocando com meu coração. Um corpo de princesa, só onda sensual, fazendo levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz, que lhe der amor muito mais. Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração. Um ato e a barraca do Diel, gente. Aí com mais novidades, Pai Negão, pra você, viu? Sozinho. E os acessórios do Flamengo também. Meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Lúcio CDs. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho, meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Meu parceiro velho, pirando o cabeção, né, velho? Poder te tocar sem sonho, meu sonho, e realizar meu sonho, o sonho de viver com você, ser sempre real. Nós estamos sempre acordar, nós estamos por ti, eu vou aos limites. Amigo Jay Falso, é aí dos seguidores do Brega, na Joteiro, aí com a gente, obrigado. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, meu real paixão de um. Meu parceiro Deca, estou na comitiva, hein, Deca? Vamos saber que é! Vamos, Deca! Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. Realizar meu sonho, o sonho de viver com você, ser sempre real. Nós todos sempre acordar. Já passa com muito carinho. Por ti eu vou aos limites. Conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites, mundo real, paixão de um mortal. Olha só, gente! Dia 9 acontece o aniversário da Bebela Rocha, lá do melhor estúdio de estéticas. Bebela Rocha aí com a gente. Dia 9 ela vai comemorar o aniversário dela na Via Show. Juntamente com o meu subtenente Rocha, aí com a gente. E aí, Bebela! Sempre era o nome de emoção aí com a gente. Bicho bom! Cleiton, o Jean, e também a Ariane, a Alexandra, pela comitiva lá de Benevides, aí com a gente. Bora, BPX! E as ondas já rolam, a brisa molha, e o rosto, minha sereia, minha sereia. E sem limite, sem limite. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical. A dona da noite chegou. Tropical, manchete de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de Brasil, André. Minha sereia, vai. Minha sereia. A praia está tão deserta e as ondas a rolar. A brisa molha meu rosto. Minha sereia, minha sereia. É clima tropical. Limpos e limites. E a comitiva Carroça é Pé chegando junto com a gente. E o parceiro Silva da Marambaia. E a mansão lotadinha, lotadinha. É clima tropical. Manchete de jornal. É vento tropical. Tem fotos no jornal. O meu coração não é de papel, nem é de brinquedo. É igualzinho ao seu. Dona da Noite. Agora você vem querer brincar. Luxo cedente. Ficar num vai e vem. Pra lá e pra cá. Vamos em coração. Eu não sou ioiô pra ir e voltar. Eu não sou bolinha pra você chutar. Eu não sou chiclete pra você mascar. Eu não sou joguinho pra você jogar. Eu não sou tapete pra você pisar. Sou de carne e osso e tenho sentimento. Aniversário do meu parceiro Toninho, o nosso maestro, lá na Bia Show. O Alanzinho vai estar lá, né, Toninho? Uma das melhores, a voz romântica da roça. Diga não, Bia Show. Deixa ele do Toninho, brotinho, aqui atrás. Sobe. Vamos lá, vamos lá. O meu coração não é de papel. Chutar. Eu não sou chiclete pra você mascar. Eu não sou joguinho pra você jogar. Eu não sou tapete pra você pisar. Olá, Tupinambá! É o parceiro Tupinambá aí com a gente. Obrigado, meu irmão. Fernandão, o homem que não deixa na mão. Amor, aí com a gente, Toninho. Dá meu carinho pra ela. E aí? O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. A menina da janela sempre a me olhar. DJ Josias. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Marcelo Marcelo. Alguém do nosso telão, Manuscá. Manuscá pra você. Carinho pra ela. Olha o Manuscá no telão, Marcelo. O meu calor. E ela vai estar oferecendo muito brindes amanhã. No aniversário do Toninho. Isso é uma loucura, amanhã ela viajou. Segue sendo com a gente, hein? É só dela. Manuscá. Só pra ela. Só pra ela, é só dela, é só dela. What?

É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. É o show da Carroça da Saudade. Vai descendo e vai descendo, vai. E vai subindo, vai subindo, vai. Esse é o passo do girirê, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo e vai descendo, vai. E vai subindo e vai subindo, vai. Esse é o passo do girirê, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. Vamos lá, Lucio! Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. A comissão dos potentes do brega aqui, o agente. Obrigado pelo carinho. E aí, franjinha? A logística do próximo final de semana, meu irmão. Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. Deixa a pena, carinho, show. Te amar. Sábado. Pois aqui se vamos na Vila de Americano. Sábado, hein, gente? Salão e o que eu quero. Domingo. O aniversário do nosso caceteiro. Por favor, dançar contigo. Lá na minha chance. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Aí o cozinheiro eu Bruno. Eu e você nesse salão. Parceiro cozinheiro Bruno Souza. Segure forte a e a primeira dama. A Luciene. Aí do Bascão. Bascão. Bascão. Aqui na Vila Sorriso. Aumenta o som, virando o cabeção. Aumenta o som, meu bem. Aumenta o som. Olha a machinha. Okay. com sede, eu quero é beber. E a novinha já começa a mexer, sensualizando, descendo até o chão. E esse meu brega também faz explosão. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ. Sensual, Rio Paraense comandando geral. Bota no 12 que é muita pressão. Te liga aí nesse meu batidão. Aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, DJ. Peças aqui em Guaraci, meu irmão. Aumenta o som. Em Guaraci. Aumenta o som. Versão do Sírio. Aumenta o som, DJ. É uma loucura que a nossa luxuosa dona da noite. Aqui. É que chega junto aí. O malandro. É que chega junto pra você, meu irmão. Chega junto pra curtir. Alô, Iguanaci. Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Pra curtir a saudade, olha só. Outra vez volto a pedir pra você ficar comigo. Eu lhe dei meu coração, mas você sempre dizendo não. Não consigo acreditar. Carroça da Saudade. Perdi o seu carinho em cada rosto, em cada olhar. Cruza sempre meu caminho. E aí, Deca? E aí, Deca? Ninguém lhe amou mais do que eu. A vida é nada sem você. É o brasileiro Toninho, já na mão do maluquinho. E já por aqui. Um abraço pra você. E a saudade! E a tristeza esquecer com você. Te amo. Amigo Andrei, também é um playboy. Toda comitiva lá da Providência. Obrigado! E... Babuíno, cadê você, babuíno? Sem você, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Por isso quero me abraçar e a tristeza esquecer com você. Agora, sua saudade tem um novo visual. Vejo tua imagem na penumbra, no nosso leito. Teu corpo enroscado e quase nu, junto ao meu peito. Um raio de luz no corredor da nossa casa. Vem iluminar teu sono calmo. É o filho da mulher Palcão, tá aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Um abraço! Toda essa ternura que me traz esses momentos. Meu amigo São Paulo e a dona Nina. E aí, São Paulo? Serve pra mostrar de vez por todas meus sentimentos. Oi, Guaraci! Pensamentos meus. Pensamentos. pensamento só. Pensamentos. Vejo em silhueta desenhado todo o seu. Então que me chama Barão Vermelho. Aqui o agente, obrigado, viu? Finjo que não vejo pra acalmar o meu desejo. Zero a zero aqui, Betinho. Tento não tocar você agora e me levanto sem incomodar teu leve sono, o teu encanto. Fico a contemplar você de longe, assim cansada pela força viva de um momento. Eu passei no Maranhão. Aí o Marajó, galera de Oteiro. Igual a gente, obrigado. Pensamentos meus. Manda os pensamentos, Betinho. Pensamentos. Pensamentos só. Pensamentos. Ouço até o leve. Jamais tente voltar atrás. Te peço humildemente, não, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim e eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim? Aí Toninho, a Vera, me diz, tá atrás de você, Toninho. Quem foi o chega cão? Junto. Atenção, babuína, a festa tá rolando, babuína. Dona da Noite. Não, não me diga jamais. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Não. Parceiro Bruno, então na comitiva. Ele e seu grande amor. Deus fez você pra mim. Rapaziada, ficou na comitiva lá de Cutijuba. Aí com a gente. Como é que tá o calhapó, hein, Bruno? Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Me diga. Lúcio CDs. Eu hoje acordei pensando e chorei sozinho. Eu não acreditei, você não estava mais. Me belisquei com força e vi que não era um sonho. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. E a saudade? Andei a casa inteira e louco gritei teu nome. E o abajur da sala acendeu. Parceiro Carimbó, dá sorte aí com a gente. E aí, Carimbó? Um abraço pra você. Silva da Marabá. Amor das juras, amor e planos. De quando eu te fazia amor no mesmo sofá. Dona da noite. Versos de amor, sinto no ar sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Amiga Clau! E amiga Clau, tudo é sem hoje representando aí os Sem Limites. Chega com a gente. Olha, Clau! E aí, Guaraci, a dona da noite chegou. Aqui. Ainda guardo em minha boca o primeiro beijo. E aí, negão, que caqueada, negão? Ainda sinto teu perfume a me acompanhar. No pensamento eu fico dos mesmos desejos. O coração acelerado pra te entregar. Aine de Josias! Bom seria se eu pudesse te ver agora, fazer você acreditar. A mansão da saudade, meu irmão. Te amei. A mansão da saudade lotadinha de ponta a ponta. A mansão. Se você saber que já passando pelo TBX. Ainda mais tem sentido. Que nada é mais importante do que você. Água do som, meu irmão. Os Josias da Balão. Os Josias da Balão nesse som. Não, eu não quero deixar acabar a poesia. Eu não quero virar uma máquina fria e nem me programar feito um computador. Não, eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como um videogame de amor. E aí, Josias? Não, eu não quero embarcar uma nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de... Aí, minha comitiva Carroça é festa, aqui com a gente. Obrigado, não, um abraço pra você. Eu não quero brincar, Ana Silva, nesse jogo obsceno. Eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer. Nosso empresário Teca, noite só. Alô, André. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida, a sensação mais eterna, mais louca, mais doce, atrevida. Os CDs gravando o CD de Josias, viu? É do Curral do Diel. Você encontra os bonés e o chapéu personalizados. Não, eu não quero te olhar. Aí, com a foto do seu DJ preferido, né, Diel? Que se entra... Só chegar junto aí no Curral do Diel. Sente que se liga como videogame de... Como é que tá a temperatura, Diel? Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de você. Não, eu não quero brincar desse jogo obsceno. Eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. E a saudade? Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida, a sensação mais eterna, mais louca, mais doce e atrevida. Só pra recordar a mansão e a mansão da saudade, meu irmão. Fala em coração. Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, que te queria ao menos uma vez. E aí, Punã? Seu olhar tão diferente, não me vê assim. Sua origem oriente, não vejo. Amigo Bonan, parceiro do José Diversos Carnavais, desde a época de GDR, da galera da Rabeta, meu irmão. Me diz, e Bonan, tanta ternura. Vai. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Me sei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, que te queria ao menos uma vez. Sexta Caribe Show, próximo sábado, o versão do Sírio, lá na Vila de Americano. Domingo, dia 1º, o aniversário do Hélio Brasília, o Xerém do Brasília, lá na Viação. Seu olhar tão diferente, não vê que eu estou afim. Olha, gente, amanhã nossa logística é na Viação, viu? Amanhã. Não, o aniversário do Toninho. Eu estou lá na Viação. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Só pra recordar. Não me olhe assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito. Nem tem porquê. Amo você. Cadê Petit? O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. A luxuosa carroça da saudade. Fala comigo, não faz mistério. Falando sério, com você eu vou fundo pro que der. Ei, Betinho! Andrei, o homem da Manuscar, O homem que dá aquele grau aí no vermelhinho do amor. Que passou, passou. Juntamente com o nosso empresário Deca. E toda a comitiva aí, meu irmão. Um abraço. Dá pra nunca mais. Vamos lá. Amo você. Fala comigo. Quebra esse gelo. E dá um beijo. Com você eu vou fundo pro que der. E vier. Sempre te amei. Do começo ao fim. Já! Sei que errei. Aí, gente, o nosso Réveillon. Já confirmado lá em primavera, viu? O nosso Réveillon. Onde vai acontecer lá em primavera, meu irmão? Dia 1º no Casota. Vamos lá. E você, o resto tanto faz. Fala bem, Guaraci! Pensando em você. O homem é bom, o homem é espetacular. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Ai, Silva da Marabai. Você me diz que o seu casamento é o hino do Silva. Mal. Por isso trai. Já não quer mais, mas não se vai. Troca me chama da WR Lanche. E o agente, o nosso parceiro. Gente, se bota até demais, irmão. Tamo junto, aí você, você e eu. Simples amante ou nada além de um prazer. Agora sim. Você se entrega pra mim. Ai, Bonão. Com hora certa pro fim. Depois me diz até amanhã. E vai. Que amante, quero ter você. O tempo. Amigo Louro, o homem lá do Caixa Som, meu irmão. Aí no escondidinho. Aí, Louro! Aí, Pantera. Que amante. Vamos bater um retrato, Pantera. Deixa embora. Quero ter você. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. Se já contou, se ele notou, ou nem quis saber. Como machuca meu peito a dor de esperar. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. Irmão, pelo amor de Deus, a Inibet 91 agora fechado com o espetacular. E Sushi Benjamin. Aí Marcelo, sapeca aí, meu irmão. É nóis. Você dizer adeus. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você. Não se fala em outra conta, viu, gente? Todo. O estado do Pará, a não ser nessa Unibet 91. Ser bem mais. Irmão, pelo amor de Deus. Que amante. Pode, vou te contar. Vamos lá. Quero ter você. Seu carinho, devagarinho.

Paulo! Amor e loucura. Gente, a nossa luxuosa. Aí com a sua iluminação de ponta, irmão, de primeira. Amor e loucura. Sapecando aqui. Aqui em Guaraxi. Deixa ele. Sinto-me presente em sua mente. Sombra que se faz além do dia. Agora, sua saudade tem um novo visual. Pois me queima ardentemente um sentimento acesso. Meu amor, quero você. Viva amanhã na Viação, gente! Os caras tá arrebentando aí, tá arrebentando em todo o nosso Nordeste do Brasil! Aposto a música do Arrocha! Alanzinho! Vai estar com a gente amanhã na Viação! Bora! Bora! No aniversário do Torino! Alanzinho, simplesmente romântico! Bora, beijosinhas! Tá por aqui com a gente, obrigado. Num lugarzinho sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. Num jardim de amor, pra gente cuidar. Parabéns, Guaraxi! Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz. O Sani também, a Lília. Lília Reis. Você quer ver eu trair? Fala como em cima da LR. Nanani nem vem. Vamos lá. Igual ela, só uma, igual você. Já já pra gente. Você está com a luxuosa Carroça da Saudade. A dona da noite.